deixa se amostrar, deixa se amostrar, deixa ele se achar que a fila não vai andar. Deixa se amostrar, deixa se amostrar, deixa ele se achar que a fila não vai andar. Vai levado, ei pra frente, ainda tempo, fica atento, se não ficar belo. Quando eu sigo as regras, intimidade eu tenho quando se vá galera. Bem diferente da rotina que envolve o mundo. O maior serve o menor. Pra eles isso é um absurdo. Land Rover, Captiva, Chopperzão nativa, Black Label ou de par, os primeirão da fita, nas calças Super 100, chame esse fio 80. O que cê sente, o que cê faz, o que cê vê, o que cê lembra. Coisas pequenas da vida que faz a diferença. Então deixa se amostrar, deixa eles achar que a fila não vai andar. Deixa se amostrar, deixa se amostrar, deixa eles achar que a fila não vai andar. Deixa se amostrar, deixa se amostrar, deixa eles achar que a fila não vai andar. Deixa se amostrar, deixa se amostrar, deixa eles achar que a fila não vai andar. Deixa se amostrar, deixa se amostrar, deixa eles achar que a fila não vai andar. Eu tive que entender de qual que era o jogo. O maior era o menor e quase fiquei louco. Mas no mundão não é bem assim. O maior da rolê de Mercedes Cherokee, esbanja na balada, é whisky, mulherada, paparazzi fotografa, é primeira capa nos jornais, é idolatrado. Por favor, meu senhor, sempre respeitado. Olha o segurança, o cordão de isolamento. Zero de humildade é o cara do momento. Pega a mina ali só pra se divertir e não quer saber o que os pais vão sentir. O que manda é o Didi. Eu posso até errar, no da outra é fácil de comprar. Aqui é o Brasil, quem não conhece a nossa história. O maior é caviar, o menor é só esmola. Só esmola, só esmola. Deixa se amostrar, deixa se amostrar, deixa ele se achar que a fila não vai andar. Deixa se amostrar, deixa se amostrar, deixa ele se achar que a fila não vai andar. Deixa se amostrar, deixa se amostrar, deixa ele se achar que a fila não vai andar. Deixa se amostrar, deixa se amostrar, deixa ele se achar que a fila não vai andar. Os corações guarda milhões de segredos diante dos erros. O espelho fica quebrado, um se esconde na escuridão do pecado. Sendo mortos pelo anseio, na reflexão surge o medo. E nessas indas e vindas dá pra reparar a tristeza no olhar de quem corre pra lá e pra cá, na busca frenética de ter e obter, na busca de saciar, alimentar o prazer. Ilusão de quem se acha o melhor por ter mansão, condição, conta bancária recheada de cifrão. Mas o que adianta tanto suor, se sente só com uma pá de gente ao seu redor. Mas a vida segue nesse mundo moderno que faz o coração ficar frio, duro que nem concreto. Sem sentimento, a dúvida invade, mas a falta de decisão é que se mostra os covardes. Mas não dá pra respirar distante do Senhor. A trilha é estreita, a rua tem juiz e professor. Sociedade à beira de um colapso mortal, onde a moral nem faz moral. Vaidade, tudo é vaidade, ideia do rei Salomão. Pois onde estiver sua riqueza, aí estará teu coração. Ética cristã, os servos, é nós. Deixa se amostrar, deixa se amostrar, deixa ele se achar que a fila não vai andar. Deixa se amostrar, deixa se amostrar, deixa ele se achar que a fila não vai andar.